Bom, chame nessa frequência mesmo, ok? Quando pronto. Ciclo 4, está passando o Conde, vamos encerrar o serviço radar, chame Aracaju na frequência de 1203 e boa viagem. November Alpha, está autorizado ingresso para 17, chame a linha de pronto para decolagem. Dan 3053, suba restrito ao nível de voo 340, curve à direita, voo hibride, chame Recife, a frequência 1251. Recife 340, direita bridge, Recife, 125, décima hora, tá 3053, bom dia. 3, chamada 4, chamada taxa 2283, passa dentro. Índia November Alpha, autorizada a decolagem 97, o vento é 010 graus com 4 nós. November Alpha decolou aos 24, fará a curva à esquerda para o corredor forte, restrito a 1 mil pés. É, reporte para o cruzamento do campo. Sim, se apontando para o cruzamento com o campo, ainda no número Alpha. Salvador, o Índia November Alpha pronto para o cruzamento com o campo. Índia November Alpha está autorizado o cruzamento, reporte livrando, ou após livrar o eixo, chame o controle 120.8. Bom voo, até a próxima. 120.8 para o Índia November Alpha, graças a teu regresso. Corrigindo, após cruzar o eixo da 190, transferir para o controle o Índia November Alpha. Solo Salvador, passarela 2223 para o táxi, POB 39, 7 horas, alterna Salvador. Autorizado para o ponto de espera dando zero, via, via Pat 1, Índia e Alfa, quando lá chame torre 118, 95, 2223. Autorizado táxi, via Pat 1, lá no ponto de espera vai chamar a torre 18, 95, ligar com a 2223, passarela. Bom dia, de nada. Bom dia, o Papa Romeu Índia November Alpha, decolou da 17 Salvador, está na sua escuta. Papa Romeu Índia November Alpha, este é o controle Salvador, meu cordial. O nível para Paulo Afonso é o 055. Afirmativo, meu cordial, Índia November Alpha. Caso venha facilitar sua navegação, o senhor parte direto para Paulo Afonso, subindo para o 055, eu preciso do seu estimado para pouso. Sim, isso aguarde um momento, meu cordial, que daqui a pouco eu dou o estimado do senhor. Estou sentindo, partindo desse tempo a partir do momento, em November Alpha. Positivo. Salvador, bom dia, o trip 5384, autorização para Maceió, quem está com a informação alterna. Vicente, 5384, para Maceió, nível de voo 90, Golf 677, decola 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895, seu transponder 5064, trip 5384. Correto, informe pronto para o push e acionamento. Salido 22, 23, decolou os 29, chame o controle em 120, décima 8, bom voo e bom dia. 208, obrigado pelo trabalho, 2223, passareta. Controle Salvador, bom dia, 2223, passareta, decola no perfil da árvore, vou passar 1100 passos. Salido 2223 é o controle, está em contato radar. 2223, contato radar. Salvador, o Índio November Alpha estima Paulo Afonso às 12h10, Zulu. Muito bom, esse voo é longo, não é isso? Afirmativo, Índio November Alpha. Positivo, informe atingindo 055. Sim, informar atingindo 055, Índio November Alpha. 2223 a Passaredo? Consiga. Solicitaria se possível voar a Conquista da Presente? Positivo, livre. Obrigado, 2223. Luciano 225, voe Pomp, desça para 7000 com 1014, chegada Pomp, pista 10. Luciano 225. Pomp, descendo para 0760 com 1014, né, 225. Salvador, bom dia, Azul 4234, confirmação de alça, localização para a Recife. 4234, está autorizado Recife 350, APRU 58, decola no zero com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle em 1208, a torre em 1895, seu transponder 5071, Azul 4234. Reporte para puxa acionamento 4234. Para pushback acionamento, o trip 5384 no pátio 3, 4-3. Libre Push, reporte táxi 5384. Pode táxi. Ciente, Índio November Alpha. Firmando, Yankee Serra Serra. Mar para o Graer, Ciente. Já chame logo a torre em 1895 e Yankee Serra Serra. Bom dia, Yankee Serra Serra, estou ciente do seu voo, reporte fora do solo. Com 47 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Aracaju, trip 5384. 5384, táxi autorizado, ponto de espera no zero, via parte 1 no Índia e Alfa, quando pronto, chame torre 1895, bom dia. Bom dia, trip. Passarido 2223, chame Recife, frequência 1260. Recife, Cisco 260, obrigado, 2223, para frente. Uma foto espera pronto, trip 5384. Isso, até 2000. Teste 2000, né, 2000. E lote com 4 nós. Bom dia, nós 4 nós, trip. Aliás, leva lá. O trip 5384 decolou aos 45, sendo controle 120.8, tem um bom voo e um bom dia. 08, bom. Se a Serra está autorizado já a aproximar para o pátio, vai para o pátio 4, não é isso? Ok, sim, a gente está autorizado, reposta a curta final para o pouso, o Yankee é certo. Autorizado, reporte táxi 4234. Autorizado, Tibex Anational, táxi 4234. Oceano 6225, está autorizado a aproximação ILS. Ok, IACA Serra. Ok, IACA Serra, está autorizado o pouso no pátio 4 do Graé. Reporte no solo controlado. O vento é de norte com 2 nós e o altímetro no 0 no 4. 0 no 4, reporte arado controlado e IACA Serra. autorizado via chegada bom, 1014. Sino 225, final para pouso, cheque o trem, torre 1-1895. 7-1895, 6-225. 234, partindo no centro de táxi, ativa Aracaju, atualmente 3 horas e 10 minutos, JB 1-1-1. Grato. 2 Salvador, Janeiro 6-225, muito bom dia. Bom dia, Ucha 6225. Eu posso passar no externo com o trem checado? Reportará, 6225. Igualmente. Vai passar no externo, vai estar travado. 6225, livre pouso na 10, o vento é de norte com 2 nós. 7, livre na 1-0, 6225. Salvador, bom dia, Azul 4234, Marcial. Bom dia, Azul 4234, a linha mantém 1-0. Utilizado, a linha mantém 1-0, 4234. Boa noite, Salvador, bom dia, o papapá, bravo, meu Vitor, transcending. Papapá, bravo, Romeu Vitor, chegada a manda, essa para 6000, ajuste 1-0-4. 6-1-0-1-4, bravo, meu Victor. 2-2-5, no solo ao 5-4, ao livrar à direita, chame o solo em 1-2-1, 9, tenha um bom dia e até já. 219, graças, bom dia, perdão. Solo Salvador, bom dia, isso né? 6225. Puxa, né? 6255, táxi autorizado, Alfa, Alfa Juliette, portão 01. 7 Alfa Juliette, 01, 6225. Livre decolagem não no zero, vento de 040 graus com 2 nós. Livre decolagem, estou no zero, 4234. Solo Salvador, é o TAM 3179, paciente da informação Índia, no portão 3. 3179, você está pronto para cópia? Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Decoladão no zero, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois voo direto, posição Bridge, onde interceptará a Zulu no meio, nesta rota até Bravo Hotel Zulu, após descer Tetriva e daí conforme o plano. A frequência do controle Salvador em 1208, torre em 1188.95. Seu código transponder 5107, TAN 3179. Prisão Guarulhos, nível 340. Nicole do Nozero, com curva direita, saída da El, Leda Bridge, interceptando Upes Luno 6, BHZ, Trigo. Transponder 120.8. E o controle 208, transponder 5107, alta 3179. Flame pronto, puxa acionamento, 3179. Tomará, grato. 56, chame o controle em 120.8. Bom voo e bom dia. Controle 1208, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Controle, muito bom dia, Azul 4234. Azul 4234 é o controle, contato radar. Gente, o senhor autoriza manter 1.500 pés aqui via litorânea por umas 5 milhas? Está autorizado 2.000 pés. 2.000, positivo, obrigado. Bravo Romeu Vitor, qual a velocidade? Opa, Bravo Romeu Vitor, controle Salvador. Bravo Romeu Vitor, prossiga. Informe velocidade. 220. 230. 220. Mantenha 220 e aguarde a instrução desse controle para reduzir. Bravo Romeu Vitor, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, Bravo Romeu Vitor. Controle, muito bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Papapá, Mike Juliette Romeu, controle. Bom dia, o Mike Juliette Romeu, Romeu 44, está com 2 no céu, vem. A Serra Índia, com Índia, para a Serra Índia, com Índia, seu decolado agora da Lidia. Está mantendo a vertical da BR, ainda no través da Lidia. E vai manter o seu ligado a 500 pés ADL com 0115 no transponder. Vai permanecer na pista. Ciente, Mike Juliette Romeu. Romeu. Controle 4234. É possível 1.500, senhor? Tem uma camadinha bem a 2.000 aqui, tá ficando instrumento. Ok, o 4234, então suba para o nível de cruzeiro. Ciente, então vai subir o nível de cruzeiro, azul 4234. Muito obrigado. Azul 4299, desça para 5.000. Trip 5384, chame Recife, frequência 12545. 545, obrigado. Comando 3304, controle, está autorizado via chegada bom, reajuste 104. TAM 3663, está autorizada a aproximação ILE. Autorizado, aproximação ILE. Azul 4299, reassuma a navegação, curva esquerda, Roiamã, número 3 para pouso, em descida para 5.000 pés, com a velocidade de 220 nós. O senhor está seguindo a aeronave transporte de ferro. Romeu Índia Nova Baralfa. Estou no setor de Alagoinhas, chame Recife, a frequência 12545, boa viagem. Oceano 6312, controle autorizado via chegada à malha, ajuste no 0 no quadro. Via comunicatório. Não, negativo, compra a chegada número 5 para pouso. Papapá Bravo Romeu Vitor, curve à direita, voe direto duna em descida para 2.000, mantendo a velocidade solicitada pelos controles. Papapá Bravo Romeu Vitor, solicita cancelamento e proposto da rotatória para pouso na 17. Anotei a solicitação, proposto e aceito 1002, prossiga para Paripe em descida visual. Câmbio. Proa Paripe em descida para 1.500 pés, Bravo Romeu Vitor. Azul 4299, tráfego da posição de 11 horas 12 milhas, transporta em ferro, mudou a regra de voo e está prosseguindo visual para Salvador para pousar na pista 17. Informação de tráfego para o Azul 4299. Está reduzido para 12 horas, 4 da tarde. Azul 4234, chame Recife, frequência 12545. 2545, obrigado, bom dia. Azul 4234. Bom dia. Bravo Romeu Vitor, conhece o corredor Interlagos, setor de Paripe? Afirmativo. Ciente. Quanto 299, descida para 3.000 pés. Descida 3.000, 42 a mais. A 3663, controle em aproximação para pouso, chega o trem, chamentou aí, 1895. O TAM 3663 chamou a torre, confirma? Afirmo. Ok, 3663, cheque o trem de pouso. O altímetro no 0, no 4, o vento é de 1,00 graus com 4 nós. Está autorizado o pouso na 10. Vai checar o trem ainda, está autorizado o pouso na 10 após o check. Ok, então por gentileza reporte o trem checado. Qual é o vento? É uma certeira com 4 nós. Confirmar o vento, está 3663? Uma centena com 4 nós, está 3663. Controle de Salvador, muito bom dia, é o voo 922, passando 236, parou na 70. 922 é o controle, está autorizado via chegada à Mária, ajuste no 04. Mária no 04, o 922. Azul 4299, eu solicito a velocidade de 180 nós agora. 172, nunca tem nada. Bravo, Romeu Vitor, foi na proa 105 a partir de agora. Câmbio. 105, Bravo, Romeu Vitor. Afirmativo, o senhor está nessa proa, o senhor está indo para o espaço aéreo condicionado, restrito de solo a água até 2000 pés. Câmbio. Afirmativo. Romeu Vitor, informe velocidade. Papapá, bravo, Romeu Vitor, informe velocidade. Está passado 15 milhas, velocidade 180. Ok, eu preciso que o senhor mantenha 180 nós e aguarde a instrução desse controle para reduzir, confirme. Afirmativo, 180, aguardando instruções, bravo, Romeu Vitor. Positivo. O azul 4299, desça para 2000 pés. Desceu 2000 pés, azul 4299. 3663, bom dia. Táxi em frente, Alfa Juliette para o portão 2, stand 3663. Frente, Alfa Juliette, portão 2. 3663. Ano 312, velocidade 250 mais. Sendo 6312, controle. Então, 6312? Afirmo, reduza para 210. 210. Pode confirmar o portão, 3663. Número 202. Obrigado. Nada. Pá, pá, pá, bravo, Romeu Vitor, desça para 1000 pés. 1000 pés, bravo, Romeu Vitor. Romeu Vitor, já avista a cabeceira 17? Afirmativo. Prossiga para a final da pista 17, mantendo a velocidade. Tente, prosseguindo pela final da 17, mantendo a velocidade, para o Romeu Vitor. Gol 922, velocidade 2509. 250, 922. Papapá, Bravo Romeu Vitor, está ao norte do rádio farol Simbra, 3 milhas. Reduza para aproximação, efetue cheque pré-pouso. Eu agradeço a sua colaboração. Chame a torre 11895. 7895, grato ao Cavalé. Ok, aeronave companhia passando a cauda no momento. Após a liberação, execute push, informe táxi 3179. Os aeronaves da companhia estão autorizadas, controlar táxi 3179. Polo 7, reporte a 2 milhas na cabeceira. Sente, encurtará, reportará 2 milhas. Bravo, Romeu Vitor. Bravo, Romeu Vitor, qual é o pátio de estacionamento, senhor sabe? Hangar da Bata. Ok, da Bata. Tão 3304, livre ALS. Livre ALS 3304. Controle Salvador, é o trip 52, 17, cliente da Índia. Trip 52017, controle a sua identificação. Identificou o 5217. Como possível a coordenação de Duna? Azul 4299 está passando o Duna, completando a aproximação ILS. Eu agradeço a sua colaboração. Torre 11895. 295 a torre, 4299. Tente, Vitor. Trip 5217, contato radar 63 milhas ao nordeste de Salvador, Rui Bonf, chegada Bonf, ajuste 1014, anotei a sua solicitação. Bonf 1014, muito obrigado. Bom dia, 4299, reporte passando externo com trem checado. Gente, 4299. Bravo, que o Luiz, que está livre, o táxi chame para ingresso na 17. Por gentileza, troque o transponder para o 0274. Oceano 6312, direita 070. Próximo retorno será para interceptar. 070 aguardando 63 no momento. O Bravo Romeu Vitor no solo aos 1-4, autorizado backtrack, reporte livrando na bata. Fica o controle de Salvador, autorizado via chegada Bonf, ajuste do altímetro 1094. Oceano 6312, direita proa 080 para o localizador, chame estabilizado. 080, chame estabilizado, 6312. Da 3304, duna localizador e aproximação para pouso. Reduz a check o trem, chame o 1895, 3304. 1895, é. O Bravo Romeu Vitor, livrando a pista, frequência livre estacional, bom dia. Para pouso esquerda, proa 020, continue descendo para 2000, está limitado pelo localizador. Esquerda 020, limitado pelo loco, 922. Afirmativo, estabilidade no glide também. Cruza 4000 lá. Ciente, ILS autorizado, reduza para aproximação. Azul 4299 no solo, azul no meia. Ao livrar à direita, chama o solo em 121 decimal 9, tem a harmonia. 219 no solo, azul 4299, já. 3 horas e 50 de autonomia, alternando o galeão. Táxi autorizado, ponto de espera da 10, Índia e Alfa, quando pronto, chame torre 1895, 3179. Índia e Alfa, no ponto de espera 1895, 3179. Salvador Azul 4299, bom dia, livrou na captura de cidade. 4299, bom dia, táxi em frente, Alfa Juliette, portão é o número 9, Azul 4299. Frente, Alfa e Juliette pro portão 9, Azul 4299. Luiz, complete a aproximação, repórter passando externo, baixo travado. Travaremos. A partir da posição 8, está em vigor? O Notan está em vigor, mas a obra ali não avançou ainda. É aquele tapume que tem ali, naquele setor que estão mexendo no piso. Assim que ele avançar um pouco mais para dentro do pátio, aí vai ser feito mediante essa operação. Porém, eles ainda não começaram ainda, ok? Apesar do Notan já estar em vigor. Tá certo, então. Azul 4299. Obrigado. Nada.